amo a si mesmo, porque eu não me amo. Então precisamos nos perdoar, deixar o passado passar, como Cristo nos convidava, dizendo: o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Temos que deixar o passado passar. E o nosso orientador certa vez me disse: Nazareno, vocês não vão esquecer tudo de mal que vocês fizeram nesta vida quando reencarnarem como crianças? Sim, é verdade. E não será para o próprio bem de vocês que Deus assim o permite, o véu do esquecimento? Sim. Pois diga aos espíritas que esqueçam logo hoje tudo que fizeram de mal e comecem uma nova vida, nascer de novo numa mesma encarnação, porque muitos chegam em estado deplorável no mundo espiritual. Então nós não devemos nos comparar a Chico Xavier, a Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, a Jesus de Nazaré. Nós não somos iguais a ele. Vanderlei Pereira, palestrante de Fortaleza, quando vai falar sobre Chico, ele costuma levar um retrato de Chico Xavier tomando café e sorrindo. Ele mostra a foto para a palestra, as pessoas olham e ficam sem entender o que foi. Chico gostava de tomar café? Mas ele explica: meus amigos, nessa foto tem um detalhe. Essa foto foi batida às 5 horas da manhã. Chico está tomando café e sorrindo. Depois de atender durante 30 horas ininterruptamente a multidão que vinha pedir auxílio e socorro no centro espírita, Chico está sorrindo. É o contentamento em servir. Ele que renunciou à sua própria vida, dedicou inteiramente aos seus semelhantes a tarefa mediúnica, o trabalho no bem. Então Jesus nos convida para o trabalho e não para o remorso. E nós encontramos no movimento espírita, não na doutrina, mas no movimento, ainda algumas incoerências, muita cobrança, talvez fruto desses atavismos de outrora. Uma vez eu cheguei numa casa espírita e a pessoa me disse: meu filho, muito cuidado. E eu disse: por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, viu? E quando eu lembrei de todos os livros que eu já tinha lido, eu pensei: vixe Maria, eu estou lascado. E fiquei intrigado com aquilo. Fiquei muito preocupado, mas meu Deus, será que é assim mesmo? Será então que quanto mais dar, pior, não é? Porque vai aumentar a responsabilidade. Será que é assim mesmo? Então a gente nunca deve interpretar uma frase literalmente solta. Tem alguém aqui formado em direito? Ou que trabalha na área jurídica, promotor, juiz, advogado? Levante a mão. Não vou fazer pergunta não, pode levantar a mão. Como é que a gente interpreta uma lei? A gente pega uma lei solta e interpreta ao pé da letra? Não, não é? A gente vê se ela está de acordo com o artigo, com o caput, se ela está de acordo com o ordenamento jurídico, se não fere a lei complementar, ou mesmo a Constituição Federal da República, se ela não está revogada. Quem disse aquela norma, para quem ela se dirige, em que contexto? O que é que diz a doutrina, a jurisprudência? Para só então a gente interpretar, a interpretação sistemática, teleológica, não é? Então a gente não pode pegar uma frase assim solta. Quem sabe quem disse essa frase? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Levante a mão, por favor. Eu também não sabia. Jesus de Nazaré.